velho nem jovem, nem santo nem puto. O preto é do luto, das dores que chovem. As nuvens se movem nas minhas retinas, lunares meninas me bebem, me fumam, em fases assumam meu peito em ruínas. Planaltos, Campinas, entre outros lugares, pousadas e bares, estradas, esquinas.